de cordeiro, mas não sou cordeiro, não. Preferi ficar calado que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração. A minha santa de fé. Singela oração, a minha santa de fé.